O dia 20 de maio na história. 1506. O navegador genovês Cristóvão Colombo morreu aos 55 anos em Valladolid, na Espanha, pobre e ainda acreditando que havia chegado às Índias. 1939. O serviço de postagem aérea sobre o Atlântico foi iniciado pela empresa aérea Pan-Americana. 1940. Entrou em funcionamento o campo de concentração nazista de Auschwitz. 1984. A ex-presidenta Maria Estela Martínez de Perón regressou a Buenos Aires depois do exílio na Espanha, em Madrid. 1991. Uma lei permitiu que os cidadãos da União Soviética viajassem ao exterior. Esses são os fatos que fizeram o dia 20 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.